sobrar se eu posso ocupar. Pela terra, conte o capital. Uma invasão sonora, insubmissa e subversiva. My work will never be through. When folks are aware, but they just don't care how so much is consumed by so few. And I'd like to soak my feet in the morning dew. Oh, I like to sing and to take time to play my guitar. Lie on a bank and watch for a falling star. Forget all the mayhem and utter destruction that's tearing my planet in two. Olá, olá a todas as pessoas que escutam o programa Subversão na Radio.com, a web rádio Insubmissa e a web rádio Periferia Resiste. Estamos aqui desde Porto Alegre com mais uma invasão sonora pela terra e contra o capital. E nesta ocasião estamos com este programa respondendo ao chamado e convite para fazer um cadenazo radial com várias rádios e meios livres anarquistas, como uma forma de agitar, mediante as ondas radiais, pelos presos de longa condenação, no dia em que se chama a agitar por eles e elas, no 11 de junho. Então, esta invasão sonora está inscrita como uma resposta a esse convite e será parte de um cadenazo radial, ou seja, uma programação continuada onde várias rádios, companheiros e companheiras estarão participando. E damos a bem-vinda assim a todas as pessoas que estão nos escutando e damos a bem-vinda aqui a quem nos acompanha. Era um forte abraço a todos que defendem a terra lutam contra o capital, lutam pela liberdade e contra todas as formas de prisões. E estamos chegando com a força dos ventos, assobiando pela Lagoa dos Patos até a cidade de Pelotas, junto do programa Subversão, semeando a anarquia nas ondas livres da Rádio Com, sempre nos sábados, às 19h30. O pessoal está nos escutando lá na cidade de Pelotas, pela rádio, no 104.5 FM, e geral pode estar aí escutando pelo www.radiocom.org. E estamos chegando com a força das marés lá nas praias de Natal, no Rio Grande do Norte, na web rádio Insubmissa, nos sábados, 15 horas, 3 da tarde, no www.insubmissa.org. E a invasão sonora ainda reverbera sua força nas segundas-feiras, às 19 horas, junto da web rádio Periferia Resiste. O pessoal nos escuta então no periferiaresiste.site.radio.br. E as intervenções aí da invasão sonora pela terra e contra o capital podem estar sendo acessadas e ouvidas no invasãosonora.noblogs. E iniciamos a nossa intervenção de hoje com uma pedrada aí, com a guitarra e a voz do anarquista Marius Manson, que tocou para nós o som The End of the World, o final do mundo, do seu disco de folk de protesto, Not for Profit, não é pelo lucro. E com a voz de Marius Manson, iniciamos assim esta invasão sonora, que estará dedicada a uma data muito importante para todos os amantes da liberdade e os inimigos das opressões, o 11 de junho, um dia de agitação pelos companheiros e companheiras sequestrados nas gaiolas dos estados e com uma longa condenação. Lembrando que esta invasão sonora, então, forma parte de um cadenazo radial no qual estarão participando várias rádios, vários companheiros, companheiras, várias iniciativas radiais, seja através de podcast, áudios ou programas mesmo, como parte dessa agitação pelo 11 de junho. E como já ficou bem marcado aí, a gente está cada um de nós vendo com o calendário de frente, no dia a dia, a gente está chegando em mais um 11 de junho, o Dia Internacional de Solidariedade com Marius Manson e todos os prisioneiros anarquistas de longa condenação. Um chamado internacionalista à agitação contra as prisões e as sociedades que as mantêm. Um gesto direto de solidariedade com anarquistas sequestrados por diferentes estados e em diferentes latitudes há décadas, presos com longa condenação por lutar, atacar, sabotar as estruturas da rede de dominação e seus animadores diretos. A agitação de 11 de junho se inicia lá nos Estados Unidos no ano de 2004, onde mais de 20 bandos anarquistas ao redor dos Estados Unidos responderam com diferentes ações e atividades em simultâneo voltadas à solidariedade direta com o eco-anarquista, então naquela época preso, Jeff Lewis, então condenado a 22 anos de prisão por incendiar automóveis. Esse ato, esse gesto, essa iniciativa, essa agitação coletiva foi o estopim dessa agitação que, como movimento vivo, ao redor dos anos, foi tomando a sua face atual. A agitação do 11 de junho foi uma resposta direta aos ataques e longas condenações aos anarquistas defensores da terra envolvidos em atos de sabotagem e destruição no fim dos anos 90 e início dos anos 2000, agarrados pelas forças repressivas lá nos Estados Unidos. Vale lembrar que no fim dos anos 90 foi ascendente e inspiradora as ações de libertação de animais e destruição por incêndio generalizado de maquinárias e estruturas da devastação da terra, assumidos por comunicados pelos grupos da Frente de Libertação Animal e da Frente de Libertação da Terra, compostos por células informais e descentralizadas. Essas ações causaram imensos prejuízos financeiros aos exploradores e devastadores, frearam pesquisas em animais e de transgenia, frearam a destruição de matas nativas de ambições de madeireiras. Defenderam por atos a água, a terra e os animais. Enfrentando a polícia, o sistema judicial, as corporações, os políticos e a grande mídia. É marcante o ano de 2001, quando do ataque das Torres Gêmeas no 11 de setembro, lá nos Estados Unidos. A partir daí, o Estado norte-americano irradiou para o mundo a luta antiterrorista e se iniciou como um ódio aos muçulmanos. Logo, as sabotagens aos devastadores da terra e exploradores capitalistas se tornaram um linguajar do Estado, grupos terroristas domésticos ou ecoterroristas. Com esta fantasia monstruosa, o Estado ganhava a coesão dos cidadãos para a caça às bruxas, armando virulentas operações policiais com infiltrações e brutais condenações, que ficou conhecido por Green Scare, o pânico verde, levando para detrás das grades do Estado diversos anti-autoritários. É nesse contexto que é preso, em março de 2008, Marius Manson, onde vivia em Connecticut. Neste então, Mary Manson, a qual tinha como companheiro Frank Ambrose. Frank Ambrose havia sido detectado e identificado sua participação em ações de sabotagem da Frente de Libertação da Terra pelo FBI. O peso das autoridades faz Frank Ambrose trair seus companheiros e suas próprias ideias. Negocia então com as forças repressivas, passa a ser um delator. Já a trabalho da polícia, Ambrose passa a gravar as conversas de Marius e também de outros companheiros e companheiras, resultando em múltiplas detenções e na condenação de 22 anos de prisão a Marius Manson. O FBI, através das confissões e gravações de Ambrose, liga diretamente Marius Manson ao incêndio total em 1999 de um laboratório na Universidade de Michigan, financiado pela Monsanto, que realizava pesquisas em organismos geneticamente modificados, biotecnologia em batatas transgênicas. O prédio e a pesquisa viraram cinzas. A ação foi reivindicada pela Frente de Libertação da Terra, assim como a destruição de maquinários de uma serraria e ainda a sabotagem e incêndio em estruturas de criadores de visons. O clamor da mídia, das corporações em prejuízo, dos políticos, da sociedade hipnotizada pelo antiterrorismo, fazem a ameaça de prisão perpétua. Diante desse enredo, Marius Manson assume a responsabilidade por 13 sabotagens e contextualiza suas ações como gesto de protesto, freando a devastação da terra, sem nenhuma intenção de ferir. E, de fato, todas as ações foram sabotagens, ou seja, danos materiais e não ações terroristas. Porém, o juiz endurece a pena de Marius Manson com o argumento ampliação por terrorismo, condenando Marius a 22 anos de prisão. Marius nasceu em 1962 e foi um agitador anarquista a vida toda. E é bem por isso que o fogo da solidariedade não se extingue no seu círculo mais próximo. Quem começou a impulsionar o 11 de junho, a partir de 2011, como Dia Internacional de Solidariedade com Marius Manson, para que não fosse esquecido por detrás das grades do Estado. Marius se envolveu desde cedo nos protestos anti-guerra, antinuclear, participava em iniciativas comunitárias de medicina natural. Também escrevia e ainda escreve na veterana revista anarquista 50 States. Participava do Food Not Bombs, comidas, não bombas. Assim como da Cruz Negra Anarquista. Tocava folk e gravou um disco, Not For Profit, que escutamos uma música no início da invasão sonora. E assim, como sempre estava nos protestos de rua, onde cresceu e se forjou lá na cidade de Detroit. No ano de 2014, já na prisão, Marius Manson abandonou sua antiga identidade e iniciou uma luta desde dentro do sistema prisional para assumir o gênero masculino e receber doses hormonais, sendo a primeira pessoa presa no sistema federal norte-americano a lograr esses passos. Atualmente, com o governo Trump, seu tratamento foi interrompido e voltou para uma prisão feminina, sendo negado o uso de seu nome, Marius. Nestes 17 anos de prisão, Marius se mantém íntegro em sua posição anti-autoritária, se mantendo ativo e em solidariedade com os outros presos, dependentes de drogas, seus colegas de infortúnio. Desenhando, se correspondendo com o exterior e lutando dia a dia para se manter de pé e afirmar quem é. Mesmo debaixo das grades do Estado, demonstrando sua convicção e o seu amor contínuo à liberdade. Estendemos aqui, através da invasão sonora pela terra e contra o capital, a nossa cumplicidade com Marius Manson e do seu amor à terra e à liberdade. Enviamos o nosso calor para esse guerreiro indomável. E finalizando as suas palavras escritas nesse ano para a agitação de 11 de junho, Marius Manson afirma: disse que se não aprendemos com a história, estaremos condenados a repeti-la. Já vimos o surgimento do fascismo antes e devemos reconhecê-lo agora. Estes tempos são, portanto, um desafio para qualquer pessoa que deseja liberdade real, que defenda com paixão a justiça e que honre e respeite a dignidade humana, e que persista na crença de que somos responsáveis uns pelos outros e com os outros, e com o nosso lar comum, a terra. A força para enfrentar esse desafio virá da solidariedade. Essa é sempre nossa arma secreta contra as brutalidades vis do fascismo. Persistir e resistir com amor e solidariedade, Marius Manson. A agitação de 11 de junho vem ecoando com múltiplos gestos, cartas, arrecadações de fundos, pichações e campanhas informativas, ataques e sabotagens que pipocam por todas as latitudes do mundo afora. O chamado à agitação de 11 de junho se expandiu a todos os prisioneiros anarquistas de longa condenação pelo mundo, para que nenhum de nossos companheiros presos por lutar sejam esquecidos. Vários gestos, ações, propagandas e comunicações acontecem a cada 11 de junho, uma data para não esquecer dos nossos. Para não esquecer daqueles que lutam pela liberdade em nome da anarquia. E uma data também muito importante, que serve de amostra de que a prisão não é o final do caminho. Nesse sentido, é uma data na qual também acontecem uma série de atualizações sobre a situação dos compas sequestrados. Uma difusão de endereços e das situações jurídicas, que nos mostra também que a luta anárquica está vigente, viva, e em confronto ativo e permanente contra a rede de dominação. Nesse tom, compartilhamos aqui brevemente a situação de nossos compas que estão sequestrados nas gaiolas de diferentes estados. Na Itália, o companheiro Alfredo Cospito, sentenciado basicamente a uma prisão perpétua, inicialmente detido após o atentado contra Adinolfi, um empresário da Ansaldo do Nuclear dedicado ao comércio de produtos nucleares, em 2012, e depois condenado sucessivamente pela Operação Scripta Manage, e atualmente está sendo analisado um possível juízo contra ele devido à Operação Sibila. Todas as operações que se referem a atentados reivindicados pela FAI, Federação Anarquista Informal. Lembrando que o companheiro Alfredo Cospito levou adiante uma greve de fome contra o isolamento da prisão e que conseguiu a agitação e a solidariedade em todos os continentes. Também está a companheira Ana Beniamino, condenada a 17 anos, também envolvida em casos vinculados à Federação Anarquista Informal dentro da Operação Scripta Manage. No Chile, temos o companheiro Francisco Solar, condenado em 2023 a 86 anos de prisão pelos atentados que aconteceram contra a imobiliária Tânica e a delegacia policial de um conhecido carrasco inimigo dos anarquistas, Hinz Peter. Atentados que aconteceram em 2020 dentro de todas as revoltas que aconteciam lá no Chile. Pelos mesmos casos, mas acusada como cúmplice, está a companheira Mônica Caballero, condenada a 12 anos por cumplicidade no atentado contra a imobiliária Tânica. Também está Joaquim García, acusado junto com Kevin, que já morreu, de ter instalado uma bomba numa delegacia de carcereiros no dia 19 de novembro de 2015. Ele está condenado a 13 anos. Também no Chile está Juan Flores Riquelme, condenado a 23 anos por ter atacado o centro comercial Subcentro, que se encontra localizado na estação do metro da Escola de Militares no Chile. E Felipe Ríos, um dos detidos pelo caso 21 de maio, condenado a 12 anos de prisão. O caso 21 de maio se refere a um incêndio durante uns protestos que aconteceram em Valparaíso, no qual, por estar encerrado dentro de um prédio, morreu um guarda municipal. Na Grécia, a companheira Mariana, recentemente ferida em uma explosão acidental, na qual faleceu o companheiro Kyriakos. Também está Nikos Masiotis, condenado a 86 anos por participar da luta revolucionária e várias das ações vinculadas a este grupo. Recentemente pediu alguns benefícios dentro da prisão que foram lhe negados. O juiz argumentou que ele não tinha melhorado moralmente, ao qual Nikos Masiotis enviou uma carta pública dedicada sobretudo aos compas, às companheiras anarquistas, na qual dizia que nenhum anarquista melhora moralmente. Também está a companheira Paula Rupa, que saiu livre em 2023 após 13 anos presa e que tem uma condenação a 25 anos, também por ser parte da luta revolucionária e pela tentativa de resgate em helicóptero de alguns companheiros anarquistas presos. Agora, em 2024, as forças da ordem estão requerindo que ela volte para a prisão novamente. Então, seu caso está ainda em andamento. Nos Estados Unidos, está Bill Dunn, preso por tentar libertar companheiros da prisão em Seattle, que é uma prisão, em 1979. A condenação que deram contra ele é de 90 anos. Marius Mason, que ainda tem perto de 2 anos a cumprir na prisão e que recentemente foi transferido para um presídio feminino e sequestrado nas gaiolas do estado de Norte-América desde 2008. Está também Michael Kimball, condenado à prisão perpétua e partícipe de várias publicações anarquistas, preso desde 1991. Está também Sean Swain, parte da Radio Final Straw, condenado a ter agido em legítima defesa contra um oficial de justiça que ameaçava contra sua vida. E alguns casos em andamento estão acontecendo lá do outro lado da cordilheira, no território em conflito com o Estado chileno. É o caso dos companheiros Aldo e Lucas, detidos em 2022, e que estão agora mesmo a portas do seu julgamento, no qual estão pedindo 90 anos de prisão contra Aldo e 26 contra Lucas, sendo eles acusados de um ataque explosivo contra a Direção Nacional da Polícia no Chile. também por posse de armas. Todos esses casos e os casos em andamento são uma amostra da vitalidade e vigência da luta anárquica de confrontação. Todas essas atualizações, assim como os endereços de várias dessas companheiras, vários desses companheiros, estão nos sites de contrainformação e num site também que se chama jun11.org. Neles, procura-se divulgar os endereços dos companheiros para quebrar o isolamento imposto pelas prisões. Assim, todas essas ações de propaganda, de agitação, de difusão da situação dos companheiros, das companheiras, de seus endereços, de ações de confrontação reivindicando a os companheiros e as companheiras sequestradas, procuram a profundidade, quebrar o cerco de isolamento, quebrar a prisão com isso, fazer os companheiros e as companheiras sequestrados partícipes das lutas, apesar de eles estarem sequestrados. É uma forma de luta anticarcerária que se mantém vigente e que nos indica que a prisão não é o final do caminho, muito pelo contrário, é mais um fronte de luta. Um campo de luta no qual se combinam tanto as ações de ofensiva reivindicando os nomes dos companheiros e das companheiras presas, quanto a mão amiga, a mão solidária, a mão que não deixa de escrever os companheiros e as companheiras sequestradas, a mão que não deixa de mandar comida, a mão que não deixa de agitar e convidar eles a participar de livros, de entrevistas, de jornais, de revistas. Assim, nossa mão terna e tendida para os companheiros e nossa mão dura com o inimigo se combinam neste tipo de lutas. E nestas datas, como 11 de junho ou 23 de agosto, dias de agitação pelos companheiros e companheiras sequestrados nas gaiolas dos estados, procura-se criar uma efervescência ainda maior, uma atualização, uma agitação forte, que também, ao mesmo tempo, mostra para os sequestradores, para as forças da ordem, para os carcereiros, que nenhum anarquista preso está só. Agitar pelos companheiros e companheiras anarquistas sequestrados nas prisões também é uma atitude muito importante para gerar os laços de afinidade que nos fazem uma coletividade em luta contra a opressão, contra o sistema de dominação. E é uma responsabilidade de todo o movimento, porque não se pode abandonar aqueles que arriscam a vida e a liberdade lutando por um mundo livre de opressões. Eis nossa participação neste cadenazo radial, respondendo desta forma e agitando pelos companheiros e companheiras que estão sequestrados nas prisões e com condenações de mais de uma década, os que chamamos os presos de longa condenação. Nos passados anos, tem-se agitado bastante por vários deles e é uma alegria para todos saber que, por exemplo, o companheiro Cláudio Lavazza e o companheiro Gabriel Pombo da Silva, ambos dois com mais de 30 anos de sequestro nas prisões, têm saído de cabeça acima e com as convicções anárquicas intactas, boa parte delas cultivadas e cuidadas pelas agitações, a solidariedade, as cartas e a chamada a eles participarem de várias publicações que foi parte da rede de apoio e solidariedade informal com ambos dois. Chamamos então a não deixar nossos companheiros e companheiras esquecidos nas prisões, a permanentemente convidar eles a participar de publicações, atividades, a se comunicar com eles através da correspondência, a apoiar essa luta, da qual todos nos sentimos felizes de ser parte, a luta contra todas as opressões. E vamos se despedindo da invasão sonora com um som do companheiro anarquista Sian Suen, esse companheiro preso, sequestrado lá nos Estados Unidos. Isso é a coletânea Burning Down, The Songs of the Anarchist Prisoner, Sian Suen. Por uma tradução assim, literal, a gente podia dizer algo como: que se queime até cair. As músicas do prisioneiro anarquista Sian Suen. Esse projeto aí foi um projeto muito bonito que se desenvolveu aí, onde o compa Sian Suen compôs as músicas, assim, a poesia, o tom da música, e companheiros fora das prisões, vários grupos de música, mais ou menos uns 12 conjuntos, se juntaram e elaboraram uma música com a poesia do compa, indo pelo folk, indo pelo hardcore, e nós vamos tocar aqui o som indo pelo folk do Under Your Radar, por debaixo do seu radar, do grupo Ghost Miss. Até a próxima invasão. Trace. But I'm coming, I'm coming, I'm running, I'm running, I'm running.